andrecedesmoral.com.br. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, o coração desesperado, é só bebida quente. Por causa de um coração gelado, amor e raiva andam lado a lado, porta retratos e quadro tudo quebrado. É o que tá tendo, penas e desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende, é que vontade. De Bicoara. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, o coração desesperado, é só bebida quente, por causa de um coração gelado, amor e raiva andam lado a lado, bota retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo, pedras e desamor pra todo lado. Tô sofrendo, tá doendo, ela não tá me atendendo. Oh baby, raja, me atende, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh baby, André Cedias, a potência dos paredões, que vontade de tacar meu celular na parede. Bota suí, bota vizinho, após o sinal. Após o sinal, deixa o recado. É o que eu escuto. Após o sinal, deixa o recado. Após o sinal, deixa o recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. O som do paredão, se é macio, papai.